é preto e tá fudido. Fácil separar quem é do teu convívio. É como um instinto derrubar pra sangrar a tua própria carne, os filhos da diáspora. Os microfones tão ligados, a mão preta no vinil e os PA tão no máximo. Aqui na frente são poucos, mas nada claro. A grande maioria aqui é preto e favelado. Ouço o squash, o meu coração dispara. A voz preta invade a minha alma, como na África. O tambor veio me chamar. Vai começar, eu cerro o punho no meio da revolta que flui o meu orgulho. A corrente não fechou, um arrepio, um frio, vixe, quem chegou? Não vejo nada, que o clima mudou, a minha empolgação apagou. Me sinto tonto, fico agitado. Vejo rostos brancos acima do palco. Os MCs parecem possuídos, atacam a favela entre brindes e risos. Se vangloriam da miséria, que diabo é isso? O branco opressor aqui em espírito, desunindo é o que eu sinto. Olhares que afastam o afeto escondido, invadindo a mente dos pretos e das pretas, e pairando sobre as cabeças. Sai, sai, que meu corpo é fechado. Tenho a presença de góis do meu lado. De zumbi, Malcolm, Steve, preto Cosme, ei, ei, pode vir. Hoje algum tempo seu olhar já mudou. Seu espírito africano, diga quem calou. O sentimento separa, favorece a dor. Frutos do alvo tão claro do controlador. Depois de algum tempo seu olhar já mudou. Espírito africano, diga quem calou. O sentimento separa, favorece a dor. Frutos do alvo tão claro do controlador. Na, na, na, na. O que vejo, nada, tudo estranho. O que sinto, tudo se mudando. O meu lado favorece os brancos. Não entendo não, cadê os nossos planos, aquele lá? Vindo dos quilombos, retornar tudo o que somos. O que houve? Outra presença. Um abraço da fria aparência. Um hip hop sem preta essência. Só pra nós refletir, dividir, desistir. É mais fácil assim destruir. O meu lado mais fraco, enfim. Foi risonho, mas favorece os brancos. Foi a intriga da preta etnia. E aí, onde está os meus guias? O pensamento da cor que unia. Tudo esquecido, apagado da memória. No estilo da grande discórdia. Os sentimentos são outros em volta. Que envolve não fala de glória. Que destrói ancestrais da história. No toca-disco não sinto os riscos. Só imagens de preto em conflitos. Risos, risos. Na grande roda eu ouço falas, gargalhadas, um sentimento que jorra quebrada. O engenho à volta senzala, a prisão da educação, da rima feita pra desunião. No controle o branco a diversão, mas o que eu trago comigo incorpora a revolta Lumumba e Samora, Samora, Samora, Samora. Depois de algum tempo seu olhar já mudou. Espírito africano, diga quem calou. O sentimento separa, favorece a dor. Frutos do alvo tão claro do controlador. Depois de algum tempo seu olhar já mudou. Seu espírito africano, diga quem calou. O sentimento separa, favorece a dor. Tão claro do controlador.